do cálculo do Fundeb, do arcabouço fiscal. O governo tem considerado favorável essa mudança, até para que não se modifique o que foi aprovado no Senado. Nós vamos tentar esse acordo. Também, ainda no arcabouço, o período de cálculo da inflação, que dependendo da forma que é feita, pode dar ao governo condição de uma aplicação de em torno de 40 bilhões de reais. Rogério Correia lembrou que a reforma tributária deve passar por modificações também no Senado, retornando em seguida à nova votação pela Câmara. O deputado destacou, além disso, que os parlamentares têm pela frente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento para o próximo ano. Outro assunto que deve ser destaque nas discussões na Câmara nesta retomada de trabalhos é a nova política de armas. O governo editou o decreto mudando a regulamentação para o registro, o porte e a posse de armamentos, restringindo o acesso a armas de fogo. Parlamentares de oposição contrários à medida já apresentaram projetos para sustar os efeitos do decreto. O deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal, é vice-líder do PL, maior partido de oposição na Câmara. Ele defende que o plenário dedique uma semana ao tema da segurança pública. Essa questão do decreto das armas, nós vamos ter alguns PDLs a respeito. Vai ser uma matéria bastante discutida e eu acho que alguns projetos de segurança pública nós ainda vamos decidir quais deveriam estar na pauta. Eu pretendo conversar com o presidente da Câmara, fazer uma semana da segurança pública. Isso seria muito importante nesse segundo semestre. No primeiro semestre, o plenário da Câmara aprovou 87 propostas. Além da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal e de mudanças no voto de desempate do CARF, os deputados votaram a retomada do Bolsa Família no valor de R$ 600, o programa Escola em Tempo Integral, a recriação do Mais Médicos, o marco temporal de ocupação das terras indígenas, entre outros temas. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Newton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai promover nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, debate sobre as políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. O objetivo é debater os principais desafios enfrentados pela comunidade, especialmente no ambiente de trabalho e na utilização de serviços públicos. O webinário será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, a partir das 10 horas da manhã. As inscrições para participar do evento já estão abertas no site do Instituto Cerzedelo Correa. Durante o encontro, o TCU também vai apresentar os resultados da auditoria feita nos programas federais destinados à defesa e promoção da população LGBTQIA+. A pauta é uma das prioridades na atual gestão da Corte de Contas, junto com outros temas relacionados à defesa dos direitos humanos. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Dade, 20 horas e 1 minuto. A Rádio Liberdade FM de Canguçu, 89,9, agora transmite 24 horas. A partir das 22 horas, após o programa Momentos Inesquecíveis, com Terezinha Moreira, entra no ar. A Noite da Liberdade, 2 horas com os maiores sucessos da música popular brasileira. Da meia-noite às 5 da manhã, Liberdade by Night, com os maiores sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. E das 5 às 6 da manhã, a música gaúcha, com o melhor da música do Rio Grande. Rádio Liberdade, a pioneira. Argentina Brasil Tabacos te homenageia, Colone Motorista, pela data e por toda a superação, determinação, trabalho e coragem. A esses homens e mulheres, pela responsabilidade e dedicação que produzem e transportam nossa matéria-prima e que contribui tanto para a economia do nosso país. É com seu trabalho junto conosco que seguimos em frente. Para nós, da China Brasil Tabacos, é um orgulho fazer parte da sua caminhada. Nossa homenagem, nosso reconhecimento e nossa admiração. Doutora Elusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, exames ginecológicos, pré-câncer, partos e cesarianas, atendimento a gestantes e acompanhamento até o nascimento do bebê, descontos para convênios e sindicatos, agendamento de consultas de segundas às sextas-feiras em horário comercial pelo telefone 3196-0001 e 984-39-1560. Doutora Elusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, consultório na Rua General Osório 591. Na missão de cultivar a terra, pois é dela que se originam os alimentos para a humanidade. O colono desbrava o chão e faz brotar a plantação. Na estrada, dia ou noite, o motorista percorre os caminhos que levam à produção de outros trabalhadores. Nesta data de 25 de julho, não poderíamos deixar de homenageá-los. Parabéns, colonos e motoristas, pelo seu dia. Mensagem do Dr. Conrado Bento aos amigos, à comunidade canguçuense, ao colono e motorista. Telefone 3252-2488, com escritório de advocacia na General Câmara 1385. Na chegada de mais um dia do colono e do motorista, apresentamos aqui nosso reconhecimento a essas duas valorosas forças de trabalho da nossa nação. Que o colono e o motorista tenham êxito em suas empreitadas e possam sempre usufruir o resultado dos seus trabalhos. Mensagem da Ótica Íris, a ótica do calçadão, através da Viviane, Rodrigo e Cristiane. Lentes, óculos, armações, relógios, semijoias e crediário próprio, no calçadão da General Osório, em Canguçu. Entendemos que o momento é difícil, dificuldades de toda sorte são enfrentadas no dia a dia. Por esta razão, compartilhamos com colonos e motoristas nossas preocupações, mas principalmente nossas esperanças de dias melhores para todos. Por isto, nesta data, manifestamos o nosso reconhecimento e os nossos parabéns. Mensagem do Dr. Juan Emílio Soto, clínico e cirurgia geral, e doutora Elci Lara Vink Souto, cardiologista, consultório na Oswaldo Aranha 58, telefone 3252-1991 e 3252-3777. Seja na boleia de um caminhão ou no cabo de uma enxada, colonos e motoristas desenvolvem com honradez o destino que lhes é dado por Deus. Por isso e por tudo o que representam, deixamos nossos cumprimentos pela passagem de mais um 25 de julho. Mensagem da doutora Edith Strelf, Advocacia Geral. Telefone 3252-1853, escritório na Rua Júlio de Castilhos 1145, ao lado do Banco do Brasil. Informação. Fique ligado. Está chegando mais um campeão de audiência. Aqui na Liberdade AM. Para falar de amor, a emoção está no ar. Você vai se emocionar. A partir de agora, a Rádio Liberdade leva ao ar um encontro com o romantismo e as canções de amor, que pela sua beleza se eternizarão no espaço e no tempo, nas noites da liberdade. Canguçu reviverá com a apresentadora Terezinha Moreira e sua seleção musical. Momentos de encantamento e ternura, momentos divinos, momentos de poesia, de comunicação, de puro sentimento fraternal, amigo e carinhoso. Momentos com Terezinha Moreira, que serão em todos os lares, em todos os corações. Momentos inesquecíveis. Boa noite, ouvintes da Rádio Liberdade, boa noite, amigos do interior da cidade, boa noite, amigos que estão nos ouvindo em municípios vizinhos ou em qualquer parte do mundo aí, acessando o site da Rádio Liberdade, que é www.radioliberdadeam.com.br. Uma boa noite a todos. Agora também tem Rádio Liberdade FM 89.9. Boa noite a todos, eu sou Terezinha Moreira, chegando aí para a apresentação de hoje do nosso programa Momentos Inesquecíveis. Produção, seleção musical e mesa de áudio comigo, Terezinha. Gerente Jardel Valente Moreira. Gerente comercial Paulo Henrique Ribeiro. E a supervisão geral é com o professor Sebastião Ribeiro Neto. Firmas que patrocinam o programa, as quais eu agradeço muito, então. Super Eling, na rua João de Deus Nunes, 44, bairro Isabel, telefone área 53-3252-1054. WhatsApp área 53 também, 984-1503-21. Daqui a pouquinho eu já vou passar as ofertas para vocês para amanhã, terça-feira, e já tenho algumas para quarta-feira também, lá no Super Eling do bairro Isabel, que também tem seu restaurante, né? A partir das 11h15 da manhã já começa a servir as refeições, tudo supervisionada por nutricionista. Também tem a padaria, né, que aceita encomendas de pães, bolos, tortas e salgadinhos para festas em geral. Tem o, também o açougue com carnes selecionadas, carnes de primeira, né? E a fruteira lá com hortifruti granjeiros novinhos, recém-chegados da horta aí. Tudo isso é no Super Eling do bairro Isabel. Vai lá! Ótica que vista na Osório 1315, o telefone era 53-3252-3752, o WhatsApp também era 53-99923-5241. A qualidade da sua visão é a nossa satisfação. E a que vista tem muitas sugestões de presentes aí para o Dia dos Pais. Não deixe de presentear seu pai no Dia dos Pais aí. Lá na Ótica que vista tem muitas sugestões de presentes. E você pode parcelar as compras em até 10 vezes. Isso que é bom também, né? Hoje, então, é segunda-feira, 31 de julho, o último dia de julho de 2023. Estou aqui começando o programa. Quero convidar vocês a ficarem comigo até às 22 horas. Juntinhos faremos aquela seleção musical tão especial do programa, aí com músicas falando de paz, de esperança, de saudades e de muito amor. Estão faltando 54 dias para o início da primavera. Então, hoje é o dia do orgasmo, dia de Santo Inácio de Loyola e dia mundial do guarda florestal. Pensamento. Tire um momento para apreciar a pessoa incrível que você é. Que legal. É, vamos ter que tirar esse momentinho aí. Tem que achar um horário na nossa agenda, né? Mas é importante, viu? A gente apreciar a pessoa incrível que a gente é. Então, nós vamos agora ao nosso momento de reflexão, que sempre traz uma mensagem muito boa, para começar a programação de hoje. Então tá, crescer é um processo contínuo que consiste em ter a coragem de romper as barreiras que impedem o maior autoconhecimento. Não significa somente se contentar com uma vida sem sentido, sem um ideal, sem um objetivo maior. Ninguém veio ao mundo do nada e para nada. Todos têm a missão de cumprir, todos têm uma missão a cumprir. Lembre-se de que no caminho rumo ao crescimento existem muitos obstáculos, mas tudo vale a pena se você optar pela verdade, pelo amor. Meditação. É preciso e é sempre tempo de crescer para quem está decidido. É sempre tempo. Fazer um sonho virar luz, sem seu amor, a vida não é nada. Eu me interesso quando só, é mesmo impossível fazer um sonho virar luz. E aí, meus amores, como é que passaram o final de semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pois é, até calor fez no final de semana, né? Sábado não tava tão calor, mas ontem já aqueceu um pouquinho, hoje mais um pouquinho e amanhã mais outro pouquinho. E aí depois, na quinta-feira, vai chover, vai esfriar de novo, tá? Alegria de pobre dura pouco. Até porque a gente não tá no verão, né, pessoal? Esse calor, assim, fora de época também não é bom, né? Então, vamos começar o programa, mas antes quero mandar um abraço aqui, já vi que a Adelina está aqui no WhatsApp, um abraço para a Paola, que está de aniversário hoje, completando 18 aninhos, ela que está sendo muito cumprimentada pelos avós, a Adelina e o Solon, pelo pai Kleber, pelas maninhas a Isabela e a Cristiele e pelo maninho Cauê, e por todos os demais familiares, um grande abraço para a Paola e pelo seu aniversário, toda a programação de hoje para ela. Também o meu amigo Dilney já mandou um boa noite aqui. Boa noite, Dilney. Boa noite, Julinha. Não tem ninguém que tenha gravado essa música, meu amigo, porque esses artistas não rodam aqui. Em Vitor. De repente, será que não tem? Eu vou ver, pesquisar pelo nome da música. Daqui a pouco tem algum outro artista que gravou. É que esses artistas sertanejos, assim, muito antigos, não rodam aqui, né? Nem tem música deles no meu computador. Vamos ver? Vamos começar? Então vamos lá. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Vamos lá. A primeira música da noite é com o padre Alessandro Campos, Que Eu Sou Sem Jesus, pra gente começar uma semana boa aí. Porque ninguém é nada sem Jesus, então a gente tem que sempre elevar o nosso pensamento e pensar que ele é tudo na nossa vida, né? Depois Simone Mendes Me Esquece Por Enquanto. Em seguida KLB, Ela Não Está Aqui. Depois Biafra, Leão Ferido, já começa as músicas do passado, tá, pessoal? Aí depois tem Roupa Nova, tem Kátia, tem muita música boa pra gente curtir juntinhos aqui dentro da nossa programação, tá? Você vai participando aí através do 3252-1515,

Embora em atividades distintas, colonos e motoristas figuram de maneira fundamental no dia a dia de cada um de nós. Por isso, nada mais justo do que lhes prestar uma sincera homenagem por mais um 25 de julho. Que o suor de seus rostos lhe deem o retorno merecido. Mensagem da direção, Ariel Team e funcionários do Abatedouro Team no Canguçu Velho, distribuindo na região carnes selecionadas e confiáveis. Agora aceitando cartões de crédito. Fone 3503-271 e 98408-7050. Leão, ferido, é hora. Não fique sem ouvir. Realize sua avaliação auditiva sem compromisso. Centro Auditivo Som e Voz. Sons para uma vida melhor. No ambulatório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. Realizamos também o teste da orelhinha. Aceitamos todos os convênios. Desconto especial para sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. Centro Auditivo Som e Voz. Em Pelotas, na rua 7 de setembro, 401. Telefone 3227-2022. E em Canguçu, toda primeira segunda do mês e toda primeira sexta-feira do mês, no ambulatório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, das 9 às 16 horas. Pela passagem do dia 25 de julho, nós da Som e Voz saudamos colonos e motoristas por mais um 25 de julho. faça seu óculos na Ótica Quevista. Garantimos a satisfação de nossos clientes com produtos de alta qualidade. Parcelamento em até 10 vezes nos cartões e sem juros. Aproveite! Trabalhamos também com lentes de contato, óculos solares, cuias e bombas, anéis de formatura e alianças. Venha nos visitar. Ótica Quevista, em Canguçu, na General Osório 1315, fone 3252-3752 e WhatsApp 999-235241. Ótica Quevista. Muito bem, são 20 horas com 44 minutos aqui a Rádio Liberdade de Canguçu, Rádio Liberdade FM 89.9, programa Momentos Inesquecíveis. Eu sou Terezinha Moreira e te faço companhia aí até às 22 horas. Ou a música romântica é pra gente curtir juntinhos aqui dentro da programação da sua Rádio Liberdade FM. Um abraço aqui pro Silvio Jair Jax, em Pelotas. Ele disse que agora ele é ouvinte assíduo do programa. Coisa boa, muito obrigada aí, Silvio. Um abraço pra ti. Adelaide Coutinho tá pedindo Roberta Miranda. Eu escolhi a música Marcas. Espero que tu goste, tá, amiga? Um abraço pro Celso de Moura Quintana, pro Vitor, pro Palica, Adelina Morales, o Dionei e a Julinha. Todos vocês aí que estão aqui no WhatsApp da Rádio Liberdade, muito obrigada aí pela companhia. E os meus amigos de Face, que estão lá no Face também. O Luiz Carlos me ligou agora de Piratini, Luiz Carlos Moraes. Ele disse que até já passei o nome dele aqui para ler na hora do horóscopo lá. Ele disse: meu signo é de Sagitário, coisa boa. Grande abraço aí pro meu amigo e todos os demais lá de Piratini, porque graças a Deus a gente tá assim com uma boa audiência em Piratini. E a partir de hoje também nosso som tá muito melhor, tá uma beleza. Então acredito que vocês vão ficar muito contentes aí com o som da Rádio Liberdade FM e com o nosso programa também. Grande abraço. Então vamos achar as ofertas aqui do Super Eling do bairro Isabel. Cadê as ofertas? Estou louca por ele. Não sei se essa amor tudo pode ser. Esse algo que então, nós temos aqui ofertas do de Hortifruti Grangeiros para amanhã, dia 1º, e também para o dia 2, terça e quarta, lá no Super Eling do bairro Isabel. Ovo branco Cartela com 30 unidades, R$ 18,00. Apenas R$ 18,00. Maçã gala de segunda, R$ 2,99 o quilo. Alho, R$ 19,99 o quilo. Batata rosa média, R$ 2,49 o quilo. Batata rede, 5 quilos, R$ 12,49. Tomate rasteiro, quilo, R$ 3,99. Tomate longa vida, R$ 3,99. Alface crespa comum, R$ 1,29. Repolho verde, R$ 2,99. Mãos, eu tenho outras aqui, outras ofertas. Corte americano bovino para amanhã, essas aqui, só para amanhã. Corte americano bovino, R$ 31,90 o quilo. Costela minga bovina, R$ 24,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa carrer com dorso, R$ 5,49. Vou repetir, coxa e sobrecoxa carrer com dorso, R$ 5,49 o quilo. Peito de frango carrer congelado com osso, R$ 7,99. Café Nescafé original extra forte 40 gramas, R$ 3,69. Maionese soia caseira 200 gramas, R$ 2,69. Ervilha lar congelada 1,1 kg, R$ 14,70. Farinha de trigo Viviana Pães 5 kg, R$ 18,49. Arroz Extremo Sul tipo 1, 5 kg, R$ 19,90. Lava roupas brilhante líquido sachê 900 ml, R$ 9,90. Amaciante de roupas girando sol, 2 litros, R$ 6,49. Tá muito bom de preço, hein? E tem uma oferta aqui, batata bem Brasil tradicional, 2 quilos, R$ 24,99. E é uma delícia isso aqui, essa batata, né? É aquela que eu fiz a degustação aquela vez lá. É uma delícia, pessoal. É só fritar, tá bom? Essas são ofertas, então, do Super Eling do bairro Isabel. Tem aqui também um WhatsApp. Você está lembrado do WhatsApp? Não tá. Então vou te ajudar a lembrar. Área 53, né? 984-150321. Vou repetir, 984-150321. Você que está em casa e está muito frio de manhã, não pode sair para fazer as compras. Ou então na quinta-feira que vai estar chovendo, aí faz uma listinha, manda pelo WhatsApp aqui, 984-150321. E o pessoal do Super Eling entrega na sua casa. Só nas compras acima de R$50 não tem cobrança de entrega, tá? Ótica que vista na Osório 1315, telefone área 53-3252-3752, WhatsApp também área 53-999-235241. A qualidade da sua visão é a nossa satisfação. Não esquecendo aí que na Ótica que vista você encontra muitas sugestões de presentes aí para o Dia dos Pais. Não deixa seu paizinho sem presente, tá? E lá na Quevista você pode parcelar em até 10 vezes. Então, o Jax, peraí, cadê o nome do Jax? O Jax é sobrenome, eu acho. É. Opa, caiu meu celular no chão. Então, aqui o Silvio Jair Jax, lá em Pelotas. Obrigada aqui pelas palavras elogiosas. Também o José. José Antônio, lá do Cerrito. Mas não tá pedindo música hoje, meu amigo? Só vai dar boa noite? É que o José Antônio tem um bom gosto musical. Sempre me pede música boa. Também o Paulo da Maciel mandou um áudiozinho, agora tem que ouvir. Enquanto eu ouço o áudio do Paulo, nós vamos ouvir a Roberta Miranda cantando a música Marcas. E depois Marina Elali, Eu Vou Seguir. São as próximas músicas, tá bom? Isso é amor. Amor, hoje eu queria simplesmente não acreditar em tantas loucuras que eu fiz. Ao te amar, foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão. Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar. Me pergunto o que foi feito de tanto amor. Me dê um motivo, pois preciso é da Liberdade. Seleção musical, Terezinha Moreira. Eu sei